jogar à bola. Passou por eles, houve um que sorriu, não ligou e a lua subiu. Só mais tarde, já ao deitar, olhou no espelho onde foi encontrar o outro escondido e então sorriu. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Canal, chuva na sala, cravo nu. vida é como vês, passos dias a pensar. Não sei o que fazer, eu nem quero acreditar no que me foi acontecer. Só queria estar sozinho e não pensar mais em amor. Sempre que conheço alguém, fico de mal em pior. Li no metro teu anúncio de caráter pessoal, limitavas-te a dizer: só para te perguntar o que é que isso quer dizer. Guardei o jornal no bolso para te falar depois, mas decorei o teu número 937812. Liguei-te às 6 da tarde, devia estar a acordar. Essa voz rouca e aquele tom suave murmurar. Fiquei quase sem falas, estive mesmo a desligar. Do outro lado dizias: socorro, estou a apaixonar-me. Era impossível resistir a tudo. De cabo, levaste-me à beira-mar, as tuas mãos a quatro almas, parece jogar. Sentados na esplanada a tomar um cimbalinho, foi então que percebi essa coisa do destino. Nesse dia aconteceu, nunca mais vou esquecer. O mar, o sol, o céu, a praia, todo mundo de prazer. Acendes um cigarro, afagas-me o cabelo, disseste então assim: não percebo o que é que queres, nem o que estás a dizer. Só sei que tu consegues mostrar o que é ser mulher. Quando nós nos separamos, não nos vimos por um mês. 30 dias a pensar em te ter mais uma vez. Depois vi-te na indústria a dançar ao som de peso. Senti-me devorado pelo teu olhar liso. Com ar discreto e decidido, chegaste ao pé de mim e sussurraste ao ouvido: socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Apenas boa onda vinda do coração. Lição número 1 do manual: procurar a virtude no simples e natural. Com o puto, puto pack, fed como um Big Mac. Doninha, assegura, não é loser como o Beck. Senta aí, senta vibe, senta energia. Brilha como o sol, senta empatia. Interplanetária, passa a domiciliária. Quando a concentro toda, só na minha área. Let's go! Ready, set, go! Esplanado, um som bem curtido e uma cerveja bem gelada. Garota de Ipanema, vejo um movie no cinema. Converso qualquer tema, sem problema. Coisas simples são sem dúvida o melhor da nossa vida. Mas complicamos tanto que ela fica sem saída. É mesmo assim, puto, comunica, agora escuto. Aquela base, puto, dá-me um beat que eu chuto. Emoções puras simples, boas vibrações. Chivo, fica cheio de medos, momentos, relações. Vamos celebrar a vida, não nos faltam razões. Não existem problemas, só existem soluções. That's why you get high. Nada disso nessa puto já não cai. Life's a high, but we get down a lot. Desaperta o garrote, dá a volta a esse modo. Fui ao céu, falei com Deus, perguntou-me, tá-se bem. Vai com calma, tudo o que quiseres, o teu mundo tem. Contempla, compreende e evolui. Liga-te à terra, vais ver como ela flui. Este som, o teu dreader tava no WC. Bora, bocantinho, que ele lá não nos vê. hesitaste por instantes, pensei que não me querias. Mas quando me deste a mão, vi que estava nos meus dias. Apertei-te, senti o teu coração a bater. A bater. O beijo quase a acontecer. Os nossos lábios tão perto, mas não podia ser ali. Embora pensasse nisso desde o momento em que te vi. Bora lá fora, aqui dentro tá calor. E pelo caminho imaginava o teu sabor. Fiz-te primeiro para não dar trilho, fui atrás. Se o teu dread surgir, dás-lhe a dica que estás mal disposta. Vais apanhar um ar, e se ele desconfiar, diz-lhe que te espera no bar. Eu e tu, moi e toi. Quero que sejas mamã, anda cá ao papá. Olha essa escada escura como é, bora até lá. Deitei-te no chão, mas imaginei-te num sofá. Esse teu corpinho, mordi-te, orelha enchi-te de carinho. Ouvi-te gemer como uma porta entreaberta. Ver ura ser descoberta deixou-te os gêneros alerta. Explorei o teu corpo como um patrão para o empregado. Descobri pontos fracos em ti, por todo lado. Quieto não pude ficar quando me tocaste daquela maneira. Tomaste o controle, passaste a fronteira. Tu foste a lenha da minha fogueira à terceira. Disseste que o teu namorado devia estar à tua procura preocupado. Arranjaste a saia, pintaste os lábios retrovisor. Mas não quis que fosse embora sem dizer que adorei o teu sabor. Abraçaste-me, o teu olhar disse tudo. Disse tudo. E contigo senti-me valudo. Foste andando em direção à discoteca. Uns minutos depois fui também a pensar em ti, boneca. Não vou contar a ninguém o nosso pecado. De repente vi-te a sorrir abraçada com o teu namorado. Eu sabia o porquê de tanta alegria. Mandei-te um beijo discreto e despedi-me até um dia. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Ter um GTI, não importa se inglês ou japonês. black magic woman. É o ré que me faz dançar, faz movimentar e também me faz pensar. Utilizo meu amor para reivindicar. Graças a ti, aprendi a ser assim, graças a ti. Muitos livros eu li graças a ti. Aprendi, aprendi e para ti te dedico esta canção. Fizeste de mim irmão com cabeça e coração. Não te conheci no colchão. Te amo, te respeito, te entrego o brasão. Black Magic Woman, para mim não és mais uma. És aquela que me dá batida quente. Me envolvo com ela, faço música para a gente. Para a gente que sente, que sente, que mantém a cara black. Magic woman, got a black magic woman. Minha black magic woman, quem é quem? Magic woman, got a black magic woman. Minha yeah. Black magic woman. É o rap, family falou. Este mesmo tema no meu coração entrou. Entrou porque gostou, na alma guardou. Agora é na mente que o rap ficou. Quando estou no palco, não durmo. A sexta microfone é cana de pesca. Foram tantos os concertos que eu já dei, tantos olhos encantados para quem cantei. Como sabe bem, uma batida que chamo de amiga. Amiga, amiga, amiga, amiga. Ai, como sabe bem ouvir o baixo a falar. Como sabe bem a guitarra a estalar. E como sabe bem o Sam a cantar. Magic woman, got a black magic woman. Minha black magic woman, quem é quem? Magic woman, black magic woman. Minha yeah. Black magic woman. É o rap, é minha mana. É o rap, é minha mana. Pensa mana, no que é que eu vou fazer. Pensa mana, no que é que eu vou escrever. Pensa mana, muito grande quero ser. Pensa mana, pra ninguém me esquecer. Pensa mana, e me ajuda a ajudar. Pensa mana, e me ajuda a cantar. Eu estou a improvisar e não estão a notar. Eu não vou chorar porque o rap está a me agradar. Black Magic Woman, para ti eu vou cantar. Magic Woman, got a black magic woman. Minha black magic woman, quem é quem? Magic woman, got a black magic woman. It's the hip hop, no hip hop. Got a black magic woman. Hip hop, it's the hip hop. Magic woman. Hip hop, yo. Got a black magic woman. It's the hip hop, yo. Magic woman. Got a black magic woman. Este é o seu Canal 2 da Antena. Acorda, rapaz, o dia rompe através do sonho escuro. Abriga o teu corpo de 11 anos, tens que trabalhar no duro. No ano passado, neste tempo, ainda andavas tu na escola. Mas a família cresce e tu és rijo, e aqui ninguém pede esmola. Hoje vais ser homem por quase 9 horas, sabes lá das horas. Mas talvez amanhã seja domingo no mundo, e tudo volta certo nem que por um segundo. Fogo de artifício se veria, se fosse assim para sempre um dia. Cuidado, atenção, é proibido fazer um belisco de

parto rumo à maravilha. Rumo à dor que houver pra vir. Se eu encontrar uma ilha, paro pra sentir. Dá sentido à viagem. Pra sentir que eu sou capaz. Se o meu peito diz coragem, volto a partir em paz. Eu vi, mas não agarrei. Canal 2 da Antena Web. Dois sóis